da Capes, acho que deveria ter artesanatos menores, tipo chaveiro, alguma coisa que de fácil venda, fácil acesso, fácil de fazer ou não fácil. Chamariz, né? Não sei, eu acho que deveria ter outros artesanatos e levar para cada Capes. Eu acho isso. Já ajuda. Eu vou demendar para a sua. Eu acho que assim, de repente, eu tenho uma experiência do bar, né? Mas assim, quando tinha alguns projetos que deixavam coisa para vender lá, e assim, tinha camiseta da Doida, por exemplo, os caras pediam R$50, R$40, assim. Quer dizer, se o cara comprou uma camiseta lá por R$5 lá no Avenida de Baixo para botar uma. Como chama? Arte, né? Botar uma arte e querer R$40, R$50. Eu acho que, de repente, você vai ter o quê? Matéria-prima, né? Mão de obra. Preço final, né? A partir daí a gente vai fazer o preço. Então eu acho que de repente os projetos tem que rever algumas coisas aí, se está dentro do seu padrão, porque não adianta você rever botar um preço lá em cima e não vender. Eu vou dar, sei lá, a galera lá do Itaí vai tomar uma tapioca 10 pontos, abrir aqui, pronto. Vai vender. Então eu acho que os projetos que acho que está reativando. Mas né? quando aconteceu isso? Não, isso é hipotético, eu estou falando que você vai vender aqui. Estou falando do assim, bar, hein? Não estou aqui, estou só vendo. Estou com a minha ferida. Uma hipótese. Então, eu acho que esse projeto está realimentando, está nesse contexto aí de reconstruir, não sei o que, de repente tem redenção. Ele falou lá, de repente, um produto menor, sei lá. Pensar em preço também, né? Então, a gente não dá para vender preço no lucro hoje, não. Não é isso que a gente tem. É um assunto. Não, então, Jorge, esse é um assunto. A gente, inclusive, quando começaram a pensar nesse ponto, no ponto Corifeu, acho que a pergunta que você fez sobre o que é isso e que a gente vem se fazendo, né? Como é que vão funcionar esses espaços, numa das conversas sobre esse ponto, que acho que a gente já teve em outros momentos, é pensar o que a gente quer vender e o que a gente quer produzir. Fazer camisetas. Né? Então, fazer que objetos, pequenos, grandes, caros, baratos, bonitos, feios, comuns, diferentes, acho que a gente vai chegar nesse ponto, né? Que acho que tinha a ver com aquela discussão com o pessoal da incubadora, que é da gente entender qual que é o nosso perfil, né? Porque assim, cada projeto tem a sua identidade, mas como é que a gente vai se ajudando nesse sentido de poder produzir coisas que são mais vendáveis para o lugar onde a gente está? Será que o que a gente vai vender aqui é a mesma coisa que vai vender lá na Corifeu, ou o mesmo perfil de gente? Né? Entendendo um pouco o que é cada espaço. Né? Eu acho que isso também tem a ver com o seminário. Exatamente. É um pouco. Então, quando o William diz que a gente pode, precisa ter novas ideias, sim, aí você diz, mas essas. Ou seja, a gente precisa ser empreendedor. Né? A gente precisa. Tem essa questão que a gente também precisa. Mas não é a qualquer custo, a gente também precisa ser solidário. Então, não dá para custar um valor que ninguém possa comprar, né? Ou que não seja justo. Então, essas discussões, ou pensar isto, acho que tem a ver um pouco com pensar o que é economia solidária, o que a gente deseja. Eu acho que quando a gente sai e vê artesanato e fica querendo aprender, então, acho que tem pessoas que podem ensinar, né? Artesanatos. E pode trazer para o Capes. Nem eu sabia fazer um chaveiro desse tamanho. Não sei mais, sabe, problema mental. Eu tinha 16, 17 anos. Depois de 20 anos, aí eu tentei fazer, não consegui. Eu podia estar ajudando o Capes. Entendeu? Não consigo mais. Mas alguém pode aqui. Mas eu acho que você pode também, você está aqui, você está falando das suas ideias. Isso que é a gente construir um trabalho que seja possível e solidário. Isso que eu acho. A gente quer isso. Uma ajuda, né? Sim, né? Fazer mais essa conversa mesmo, né? A gente fala uma coisa importante, a gente precisa de pessoas para ensinar. Né? Às vezes a gente quer produzir uma coisa bacana, né? Mas a gente não sabe fazer, então a gente vai poder, sei lá, você falou do chaveiro, né? De repente a gente tem uma ideia de fazer um chaveiro super bacana. Aí a gente pode ir atrás de alguém que trabalhe com chaveiros para nos ensinar a produzir chaveiros bacanas. né? Eu fui no computador e vi lá. Oh. Né? Só que não achei, não. Mas a gente vai ter que, no computador, a gente pesquisar muitas vezes. Né? A gente, inclusive, vai no seminário, a gente vai pedir para a Ana Aranha, pela professora da economia. Ela fala, explicar o que é economia solidária. Nesse seminário da escola. Isso. Ô Carlos, você falou do incubador, vai ser da USP ou vai ser outra incubadora? Não, então, porque esse negócio ainda não está bem claro, porque só foi falado em última reunião, assim, foi bem rapidinho para depois acertar tudo. Então não tem data ou tem nada ainda? Não. Aí quando tiver data, já vai estar no site, já vão receber o convite já. E para preencher. Agora nós já conseguimos fazer a planilha, né? E se vocês forem lá na Unisol, vocês vão ver, preencher o formulário. O formulário também já foi feito. Agora, se está à disposição, agora não vamos saber. Não adianta, tem que falar com a Marta hoje mesmo. Então, Marta, você está com alguma coisa para falar? Não. Porque esse seminário, só para a gente esclarecer, esse seminário que o Carlos, né, deu, é do trabalho com todos os setores, né, o setorial cooperativismo social que participa com outros municípios. Saúde, e é aberto. É aberto, isso vai chegar, teve um informe na reunião da rede, mas vai chegar também com um informe para todo mundo, né, isso é um. É outra coisa que a gente pensou na reunião passada é de ter um seminário interno, seminário interno da Redina, que na última reunião foi falado um pouco, né, do papel lá da incubadora, e conforme a fala das pessoas, né, foram aparecendo, tinham vários pontos que podem ser pontos de formação, né, seja os aspectos jurídicos, formação de preço, linha de produto, enfim, as falas, e foram aparecendo essas questões. Então, como fazer, né, eu penso assim, como se fazer um ciclo de formação, né? E também apareceu um pouco da gente buscar uma identidade de grupo, né? Porque a gente tem se encontrado, mas buscar essa identidade de grupo, né, de coletivo, né, de trabalho, economia e solidária. Então, foram aparecendo esses aspectos. Aí a gente fez uma pequena comissão, que foi a Milena, eu, a Gisela e a Natália, ela não pôde estar presente, mas ela estava aqui. E aí a gente fez uma primeira. A Milena, da incubadora, eu, a Gisela e a Natália. E aí a gente fez um primeiro esboço, né? Considerando que o que estava mais premente era discutir os aspectos jurídicos, as viabilidades jurídicas, como um ponto de partida para a formação. E a gente encaminhou um e-mail. Uhum. Eu não sei se as pessoas viram, acho que a gente podia reencaminhar, porque a Liliana fez um resumão, foi qual era a proposta, para as pessoas darem sugestão. Então, acho que a gente podia estar todo mundo retomando esse e-mail, discutir com os grupos, né? Que a gente propôs um pequeno questionáriozinho de dúvidas. Até que a gente chamar alguém para falar, a pessoa fala em cima de dúvidas que os grupos tenham, né? Então, ficou apertado, tinha ideia, né, de datas, que agora também não sei se não ficou apertada, enfim. Eu acho que, então, peraí, para cada grupo pegar esse documento, isso, levar para as suas reuniões e trazer para a próxima reunião da Regina. Porque a gente pensou até que se pudesse já dar um feedback por e-mail, né? Para agora, porque a gente tinha marcado até a comissão uma próxima reunião, acho que dia 7 de agosto. A gente chegou em uma resposta, né? Então vamos ver. Para mim não ficou claro que era por e-mail. Não ficou. Eu achei que a gente ia trazer para cá, até eu vou ser impressora em casa, acho que na hora até pensei em talvez para ler junto, né? Porque nem todo mundo abre e-mail, né? Tem e-mail para a Redinha lá, não consegui. Mandar? Para aquele e-mail. Tem que mandar o e-mail. Eu fui na. Na penúltima reunião da rede, acho que você estava lá, e ficou também uma outra questão, né, a Carol também estava, mas que os empreendedores individuais, né, que eles pudessem se aproximar das redinhas, né? Então, acho que isso é, talvez, eu não sei se é tão, não é tão fácil isso, assim, né? Tem duas pessoas que eu converso de vez em quando. Assim, seria uma forma solidária, né? De escolher. Isso foi discutido, né? Se a rede estaria aberta somente, se ela estaria aberta só para grupos coletivos ou se para empreendedores individuais. E foi votado e decidido que sim, ela estaria aberta para todos, desde que eles participassem juntos. Aí eu tenho assim, porque... Mas eu tenho. Mas sabe que eu também represento a ABRE, né? A Associação Brasileira e tal, Esquizofrenia e tal. Eu sou membro dessa área e sou responsável por ela também, né, junto da rede. Então, mas acho que outros empreendedores individuais ali, né? Se estiverem próximo da UARES, vão se aproximar da rede na rede. Eu cadastro meu e-mail para começar a fazer parte. Quem que adiciona? É o povo da ITCP, né? Eu não sei como é que é assim, porque assim, tem um dia de agenda, né, do pessoal, né? Para a galera ter uma agenda cheia, né? Agora a gente tentar botar uma agenda que não seja muito próxima da outra, para não atropelar, porque senão ninguém não consegue uma loucura, participar. É verdade, então eu acho que tentar viabilizar aí, dentro do contexto de trabalho de cada um, eu sei que não é fácil conciliar essas